Doutor Bom Dia, Gol 1161, Campo 1, cruza a Bicha. Gol 1161, passa a Avenida Popular, decorada de 3 metros de altura, após 2560 letra, após 2160. 7360, após 2000, letra da Mótima, Gol 1161.